Olá, caro ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Histórias da Eurovisão. Este é o seu programa que lhe traz músicas e histórias da Eurovisão, este evento internacional de música, e que vai para o ar todos os sábados às 19h30. Hoje trazemos-lhe novamente músicas da Eurovisão cantadas ao vivo, músicas que venceram. Mas hoje vamos abrir de uma forma diferente o nosso programa. Vamos ficar com a vencedora, Mathiel, que venceu o Festival da Canção, ou melhor, o Festival da Eurovisão, em 1968. O tema La La La foi o que venceu, mas vamos ouvir esta versão ao vivo de Mathiel e vamos escutar também a versão original, que era para ser esta, a que iria ao Festival da Eurovisão. Não fosse ela cantada em catalão e tinha mesmo ido ao Festival da Eurovisão. Não foi, mas nós vamos escutar a versão original. Vamos então ficar assim para abrir esta emissão com estes dois temas. Daqui a pouco vou-lhe trazer uma surpresa, uma história para lhe contar sobre o ano de 1969. Hey. fronteras, guaita lluny endavant. Res no ho pot esborrar, ni ho vull oblidar. I per tu, mare meva, cada vespre em senten cantar. E trago-lhe agora uma curiosidade. Pois é, no festival de 1969 aconteceu uma grande surpresa que ninguém estava à espera. Houve um empate no primeiro lugar. Mas foi um empate, sabe, entre quantos países? 4. Foram a França, a Holanda, a Inglaterra e a Espanha, os 4 empatados e, no entanto, vencedores deste festival. Na altura, não havia caracterização para este tipo de situações. Ainda por mais porque era de tal forma inesperada que não passou pela cabeça de ninguém. Nós vamos ouvir então os 4 temas de seguida, sem qualquer interrupção. Vamos ouvir os 4 temas que então marcaram presença nesse Festival da Eurovisão, o 15º Festival, então realizado, aliás, 14º Festival, em 1969, em Madrid, curiosamente. Vamos ouvir primeiro a da casa espanhola, Salomé, Vivo Cantando. Depois ficamos com a música francesa Un jour un enfant, Frida Bocara, é assim que se chama a intérprete desta canção. Ainda Holanda, Les Troubadours, de Lenny Cour. E para acabar, do Reino Unido, Boom Bang Bang, a música de Lulu, ela que também participou e empatou no Festival da Eurovisão de 1969. É assim que vamos dando seguimento à nossa emissão. E quando eu voltar, será mesmo então para as despedidas. Já sabe, França, aliás, Espanha, França, Holanda e Inglaterra. São as 4 músicas que vai poder ouvir. Recordo os nomes. Vivo Cantando, de Salomé. Un jour un enfant, de Frida Bocara. Bocara, aliás. Ainda de Lenny Cour, a música de Troubadour. E também Boom Bang Bang, de Lulu. Vamos à música. Cuántas noches callando, cuánto te quise decir. Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Hoy que volviste a mi vida, ya solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardar. Yeah.

right. Come closer and cuddle me tight. My E assim chegamos ao final de mais um Histórias da Eurovisão. Vamos acabar com um tema de 1970 e que foi o vencedor do Festival da Eurovisão desse ano. Estou a falar-lhe de All Kings of Everything, música de Dana, que venceu pela República da Irlanda, que foi o país que mais venceu em todos os festivais da Eurovisão. É desta forma que vamos dar por terminada mais uma edição do nosso espaço radiofónico, com a promessa de que, na próxima semana, estamos de volta para mais 30 minutos com músicas que venceram o Festival da Eurovisão e ao vivo. Ou, pelo menos, fazemos por isso. Ficamos por aqui. Tenho a continuação de uma ótima semana. Já a seguir, Maryse Glasser traz-lhe mais um Pop Brasil. Fique bem e tenha uma boa noite na companhia da Rádio Antena Web. Até para a semana. Time, spring and autumn too, Monday, Tuesday.